Boa noite, pessoal, tudo bem? Não parece a comunidade Golgotha, então o pessoal grita e faz um monte de bagunça? Agora sim. Deixa eu puxar esse fio que eu gosto de andar. Essa semana eu perguntei para os meus alunos assim, o que, que você veio fazer na aula hoje? Daí, quem é você? E falaram um monte de coisa, né? Eu vim cuidar da saúde, eu vim fazer isso, eu vim fazer aquilo, tal, e... Não, eu falei, na essência, o que está por detrás disso? Não as migalhas, o que, que você veio fazer? Aí ficaram, pô, não sei, já que não é só fazer isso e isso, não sei. E eu pergunto para você, o que, que você veio fazer nessa noite aqui hoje? Porque falar assim, eu vim louvar o Senhor, não, eu vim ouvir a palavra, tal. Isso daí é uma coisa que normal, qualquer pessoa diria. O que, que fez você sair de casa, pegar um ônibus, ir de carro... Vim a pé, né? Quem mora lá em Contenda veio a pé, né? E o que, que fez você sair de casa e vir à igreja? Eu gostaria que você pensasse nisso, porque Deus, Ele tem propósitos para as nossas vidas, mas nós temos que corresponder ao que Ele espera. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Salmos 119. Salmos fica no meio da Bíblia, você abre a Bíblia no meio, fica fácil de achar. Salmos 119, versículo 66. Salmos 119, versículo 66. Acharam? Então tem que vir no estudo bíblico aprender. Escola dominical, não tem escola dominical. Vamos lá, versículo 66. Diz assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Amém, gente? Aqui Davi estava falando o seguinte, olha, tu és bom e és reto, né? Me ensina o teu conhecimento. Porque a gente vem na igreja para buscar duas coisas, dois tipos de salvação. A primeira é a salvação da alma, salvação de que eu quero ser salvo, eu quero ser livre do tormento eterno e quero ser salvo. O segundo é a salvação do corpo, porque eu quero viver nessa vida, nesse planeta, nesse país ou outro qualquer, mas quero viver bem. Para isso, Deus tem várias diretrizes para você ser feliz. Você só precisa se encaixar naquilo que Deus quer para você. É um pouco difícil, porque o mundo anda de um jeito, Deus vai na contramão. Então você precisa se adequar, precisa o quê? Ouvir. Por isso que é importante você vir nos cultos. Quando você falta ao culto, não é a igreja que perde, é você que perde. Por isso que é importante você estudar a palavra, você ler. Mas eu não entendo nada, Cláudio. Vai lendo. Uma hora o Espírito Santo vai te revelar. Você ouvir programas, hoje tem internet, rádio, televisão, vários programas, tem que selecionar às vezes também, né? Tem um ponte de... tem a Talkcast também, é legal. Então tem um monte de formas de você se alimentar da palavra de Deus e ir aprendendo quais são as diretrizes de Deus para a tua vida. Quando você faz isso, você começa a andar nos caminhos de Deus e Deus faz de você uma pessoa feliz. Agora, para você fazer isso, você tem que se tocar. Você tem que saber aonde você está e mudar os seus pensamentos. Você lembra a última vez que eu estive aqui, que eu preguei? Que eu falei que Deus não pode mudar os seus pensamentos, e Ele não pode. Ele conta com a sua ajuda para que você mude os seus pensamentos. O que Jesus fez ao andar aqui na Terra não foi criar uma religião, mas foi ensinar preceitos para que você copiasse tanto os preceitos como as ações dele, para você mudar a tua visão de mundo e pensasse como Deus pensa. Essa é a intenção de Deus, que você olhe o mundo como Ele olha, que você interaja com as pessoas assim como Ele interagiu no passado, que você aprenda a conversar, a amar, a perdoar, como Jesus fazia isso. Essa é a intenção de Deus, que você mude os seus pensamentos, mude a sua mentalidade. Só que o problema é que tem pessoas que vêm à igreja, mudam tudo o exterior, mas o pensamento dela continua o mesmo. Até eu escutei uma historinha essa semana que eu achei muito bacana. Diz que uma vez tinha um ratinho, camundongo. O camundongo tinha muito medo do gato. Vivia com medo do gato, vivia na floresta e com medo do gato. Daí veio um mágico e transformou o camundongo num gato. Acabou o problema dele, né? Gato com gato não dá nada. Mas ele começou a ficar com medo do cão. Ui, meu Deus do céu, o cão vai pegar, o cão vai me pegar. Veio o mágico e transformou ele num cão. Pronto, acabou com o problema dele. Mas ele começou a ficar com medo do leão daí. Ai, ai, ai, mas o leão é mais forte do que eu. Então ele começou a ficar com medo, veio o mágico, né, e transformou ele num leão. Daí o que aconteceu? Ele começou a ficar com medo do homem caçador. E ficar com medo, ficar com medo. Daí veio o mágico, transformou ele em camundongo de novo e falou: ó, de você eu desisto, porque a tua mentalidade é de camundongo. Muitas pessoas vêm à igreja e muda tudo. Muda o exterior, aí usava um tipo de roupa, uso outro. Aí usava um tipo de palavreado, agora não falo mais palavrão. Claro. Agora eu sou crente, né? Não falo mais palavrão. Ah, agora eu faço isso, eu tomava tal coisa, agora eu tomo isso. Eu comia isso, comia aquilo, agora eu como aquilo. E assim por diante, eu mudo o exterior, mas a cabeça dela continua igual. Ela explode por qualquer coisa, ela continua com raiva das pessoas, ela continua julgando as pessoas. Qualquer palavrinha negativa, ó, a economia está ruim, meu Deus do céu, e agora? Ó, vou me matar e não sei o quê. Né? Um ente querido ficou doente, ou o mundo acabou, perdeu o emprego, meu Deus! A mentalidade dela não mudou, mudou o exterior. Ela olha as pessoas da igreja, pô, é para trazer Bíblia? Eu trago Bíblia também, nem sei por que é para trazer, mas eu trago, todo mundo traz. Ah, eu vou fazer isso também. Você já viu as pessoas que passam na frente da igreja católica? O que elas fazem? O que elas fazem, gente? Ué, com a mão direita, cara, não é com a mão esquerda. Faz sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me explicar por quê? Oi? Pode responder, gente, por favor. É um de cada vez, sem briga. Porra, um líder igual você. Por que, gente, que quando passa na frente da igreja católica faz sinal da cruz assim? Hã? Respeito, o que mais? Ritual. Foi feita uma pesquisa entre os católicos romanos, 97% não souberam dizer o porquê. Todos tinham uma resposta: ah, me benzer, respeito, não, ali é a casa de Deus, tal, mas não souberam dizer. E a pessoa vai fazendo. Ah, eu passo, tá? Eu já vi pessoas no ônibus, né? Passo numa igreja, tal. Tem pessoas que não se tocam, às vezes até na frente do cemitério, faz úmido, e uma cruz faz. É verdade. Mas por que isso? Só para explicar para vocês. Dentro da igreja, segundo a Igreja Católica, existe um dogma. Dogma é uma doutrina que não tem contestação. Ou seja, é assim e pronto. E fica quieto. Então, o dogma da Igreja Católica é o seguinte, que como o Papa supostamente vem de uma corrente que vai dar até Pedro, o primeiro apóstolo, supostamente também, Papa ordenou um cardeal, que ordenou um arcebispo, que ordenou um bispo, que ordenou um padre. Essa corrente faz com que, quando o padre faz uma oração sobre aquele pedaço de pão sem fermento, que é chamado hóstia, aquilo se torna eucaristia, que significa boa graça. Eucaristia, segundo a Igreja Católica, significa que aquele pedaço de pão, naquela hora da oração do padre, se transforma num pedaço de carne e sangue, que é a carne e sangue de Jesus. Por isso eles dizem, ó, o corpo de Cristo. Entendeu? Aquilo, segundo o dogma católico, se transforma em corpo e sangue de Cristo. Uma sessão espírita católica. Então, o que acontece? Toda a Igreja Católica tem no seu altar uma caixinha, bem lá no fundo, se alguém foi na Igreja Católica já viu, uma caixinha que fica uma luzinha embaixo piscando vermelha, aquilo se chama sacrário. Dentro existe uma hóstia consagrada por um padre, que segundo eles é Jesus Cristo. Quando o católico passa na frente da igreja, ele faz o sinal da cruz para aquele Jesus Cristo que está lá dentro. e não para a igreja em si. Por isso que as pessoas... Ah, tá vendo? Clayton Zane é cultura. Obrigado. Por isso que as pessoas, quando entram na igreja, ajoelham, né? São Clayton, obrigado. Eu já esperava isso. Então, só que, você veja, as pessoas que são seguidoras dessa religião, a maioria, quase a totalidade, não sabe por que faz. Assim também com muitos evangélicos, vem na igreja, traz Bíblia porque os outros trazem, fecha os olhos na oração porque todo mundo fecha, né? Eu levanto a mão na hora do louvor, porque levantar o louvor agora na hora do refrão, né? Eu venho por isso, por aquilo, sabe? Eu bato palma porque bateram palma, eu faço isso por aquilo, aí todo mundo jejua, eu vou jejuar também, para de comer. E as pessoas vão fazendo porque vão entrando o quê? No ritmo dos outros, mas dentro dela não há uma certeza, não mudou as coisas, ela só está fazendo porque os outros estão fazendo. E o que acontece? Quando acontece o primeiro problema, ela joga o problema do quê? A culpa é de quem que é? É do pastor, é da igreja, né? Porque não é comigo, porque eu estou fazendo tudo certinho. Olha, eu dou dízimo, eu venho na igreja, eu oro, eles falam lá, agora fecha o olho e ora, eu oro, meu Deus do céu, e agora? O que é para fazer? E não acontece. Porque as pessoas, algumas pessoas, estão seguindo a multidão e não estão tendo conhecimento dos preceitos de Deus. E Deus quer que você tenha conhecimento dos preceitos dele para ser feliz nessa vida. Porque a salvação eterna você só vai ter quando você se decidir a se tornar filho de Deus. Depois, você tem que conservar a tua salvação como vida, a tua felicidade como pessoa, como testemunho de cristão. Cuidar da tua vida. E Deus tem vários preceitos para a tua vida, a começar pelo seu corpo físico, a sua saúde. Quantas e quantas vezes você já ouviu falar o que você deve comer e o que você não deve comer? É ou não é? Hoje está em voga, né? Na televisão, tudo que você deve, dieta disso, dieta daquilo, né? E não sei o quê, dieta do sangue, e dieta das calorias, e dieta dos pontos, dieta, tudo para que você tenha saúde. Ah, não, porque agora um revolucionário remédio e não sei o quê, não sei o quê. É simples, gente. Você só precisa se alimentar bem, cuidar do teu corpo, com exercícios físicos. Você cuidar das suas emoções para não se encher de palavras, pensamentos errados. Quantas e quantas vezes você ouviu conselhos nesta igreja aqui sobre família? E quando a gente fala sobre família, é uma coisa interessante, porque vocês já perceberam que as pessoas que a gente não conhece direito, a gente trata com educação. Oh, tudo bem, tudo jóia, como é que você está? Né? As pessoas que a gente conhece bem, a gente já trata, e aí, cara, beleza, tranquilo. E os nossos familiares, que mãe? Que, oh, mas a véia é chata mesmo, né? Que pai? Já percebeu isso? Na família, as maiores brigas que tem, você não sabe por quê? Porque as pessoas não são humildes. E acho que a minha opinião é a mais importante. Eu não vou dar o meu braço a torcer para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu pai, para a minha mãe, porque eu sei de mim, eu sei o que é certo, o que é errado. E por fazer isso, eu entro em brigas, entro em contendas, entro em desavenças, e a família vai se deteriorando. E eu fico pensando, meu Deus, mas eu estou na igreja, o que, que é isso? Minha família não vai para frente. Por quê? Eu não dou o braço a torcer. Acontece muito no casamento isso, né? Aquela coisa de que o marido quer ser o dono do lar, mas a mulher tem que dar opinião. Então gera uma briga entre os dois, uma disputa de energia, que faz com que as duas pessoas não se entendam. E o que, que isso faz gerar? Uma desunião. E daí, quando eles vão discutir a relação num outro momento, ah, eu sei que você não vai me ouvir mesmo, não adianta falar. É assim ou não é? Por isso que os casamentos não dão muito certo. Porque as pessoas estão mais preocupadas em defender o meu. Não, é a minha opinião. Não, eu penso assim. Quantas e quantas vezes você já ouviu assim, não, se ele quer ficar comigo, ele que me aceita do jeito que eu sou. Mas você está disposto ou disposta a aceitar ele do jeito que ele é? É isso que é importante você perceber. A tua vida sentimental, olha só quantas e quantas vezes talvez você quebrou a cara. Já se apaixonou, já gostou, já ficou com alguém, já, poxa, legal, estou namorando, vou casar, ou até casei, mas não deu certo, tal. Mas qual o problema? Ciúmes. E não me venha com esse papo aqui de que ciúme é porque eu amo muito. Quem ama tem ciúme. Mentira. Ciúme significa possessão. É que isso aqui é meu amigo, ó. Ninguém pode ser amigo dele, pronto, é meu. Eu tenho ciúme dele. Isso é possessão. É como se a pessoa não tivesse liberdade. É eu, a vida dele é minha. Ciúme não tem nada de amor. Pelo contrário, a Bíblia fala que o amor não arde em ciúmes. Agora você fica aí controlando o outro, fica inseguro, insegura. Não é só mulher que é ciumenta, não. Tem muito homem também que fica, oh, meu Deus do céu, olhou pro lado, meu Deus, que é isso, tal. Fica aquela coisa de prender a pessoa. Quantos e quantos relacionamentos não acabaram por isso? Quantas e quantas vezes você não deixou de ser feliz com alguém porque ficou inseguro, ficou com medo de arriscar, de tentar, de dizer, olha, eu vou, nem que eu quebre a cara, mas eu vou tentar, eu vou lutar. Fica com medo da opinião dos outros. Deus tem preceitos para a tua vida, mas Ele conta que você também tome atitudes que vão mudar a tua vida, e não só dependa dEle. Você precisa depender de Deus para todas as coisas, mas Ele conta que você deu o primeiro passo. Olha a tua vida financeira. Deus pode fazer um milagre na tua vida financeira hoje. Escutei um amém? Boa. Falei em dinheiro, ninguém se levantou. Agora, Deus precisa contar com você também na tua vida financeira. Vou ser bem sincero, se você não é dizimista, cara, nem tente. Não adianta. Tua vida financeira vai pro beleléu. A matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. Como é que funciona a matemática do mundo? Quando uma empresa, ela quer se tornar grande, ela faz o quê? Ela faz uma sociedade com uma outra empresa que cria um conglomerado. E juntos eles ficam grandes, fortes. Então, segundo a matemática do mundo, você soma para ganhar mais. Na matemática de Deus, você divide para ganhar mais. Você tira 10% do teu salário e Deus faz um milagre com os outros 90%. Você quer prosperar financeiramente? Seja fiel no dízimo. Primeira coisa que você vai fazer na tua vida, tirou ali o salário, primeira coisa, o dízimo. Quer prosperar mesmo? Seja ofertante. Oferte na casa de Deus. Porque assim como quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas também. Você tem que colocar esses princípios na tua vida. Deus pode fazer vários milagres na tua vida, mas Ele conta que você mude os seus pensamentos e as suas atitudes para que Ele tenha acesso e não fique preso à sua limitação. Por quê? Se ele vir com uma resposta, um milagre para cima de você, mas você já tem a tua opinião, ele não pode fazer mais nada. É ou não é? Não diz lá a Bíblia que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei? Pois é. Mas se você já tem a tua opinião, se você já tem os seus conceitos, se você já sabe o que vai fazer, Deus não pode agir. É mais ou menos como acontece. Às vezes o rapaz chega, né, pra gente, ó, Deus, eu quero só orar aqui para confirmar que a Mariazinha, né, a gente vai namorar, né? Eu só quero confirmar, né, o nosso namoro. Eu já sei que é da tua vontade, Deus, que é pra gente namorar, mas só quero confirmar, né? Mas, viu, Deus, não, só quero confirmar, mas eu já sei que é da tua vontade. Já viu oração assim? Tá entendendo? Não é da vontade de Deus, é da tua vontade. Só tá ficando livre, consciência livre. Ai, pronto, orei. Entreguei na mão de Deus, tá. Principal conceito para a tua vida, na tua vida espiritual, que é a base de tudo. É a base de tudo. Você precisa entregar-se completamente nas mãos de Deus. Completamente. É você deixar de lado a sua opinião. É você deixar de lado o seu orgulho. É você deixar de lado os seus estudos. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você tem de conhecimento, e dizer, olha Deus, eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. E depender de Deus. Quantas e quantas vezes você tentou vencer esse vício, esse mal na carne, essa palavra suja, esse nervosismo, essa irritação, essa explosão, essa dor, essa tristeza, essa depressão. Quantas vezes você tentou vencer na força do teu braço? E não conseguiu. Quantas e quantas vezes? Não precisa você nem pensar muito longe, mas o fulano. Não, pensa em você. Quantas e quantas vezes você tentou fazer algo para ser feliz e não conseguiu? Por quê? Não, mas eu vou por isso aqui porque todo mundo vai, porque é o certo, porque é nesse jeito que eu vou ser feliz desse jeito. Deixou Deus de lado. Quantas e quantas vezes? Quer ver um exemplo? Desamarra um tênis aí. O pessoal, tudo desconfiado. Desamarra o tênis, gente. Claro, eu que estou de bota, estou de... Só desamarra um tênis. Só desamarrar. Pronto, desamarraram? Com a tua mão mais fraca. Se você é destro, com a mão esquerda. Se você é canhoto, com a mão direita. Só com uma mão, tenta amarrar de novo. Tenta amarrar lá, gente. Já desiste antes? Com uma mão só. Conseguiram, gente? É fazer o lacinho, hein? Não, não pode usar a boca, só pode usar uma mão. Conseguiram, gente? Não tem como, né? Conseguiu? Não conseguiu, mentiroso. Conseguiu, chefe? Tem que fazer lacinho assim, ó. Conseguiu? Ah, beleza, muito bom. Único. Tá, pra quem não conseguiu, pede ajuda pra mão mais forte agora, pra outra mão. E faz. Já pediram? Na vida é a mesma coisa, gente. Se você faz na força do teu braço, você não consegue fazer nada. Agora, quando você pede a força da mão mais forte, que é a mão de Deus, você consegue as coisas. É isso que você precisa entender nessa noite. Deus tem princípios para a tua vida e você só vai ser feliz quando você se entregar nas mãos dele completamente. Ainda que você passe por várias provações, por problemas, por dificuldades, por problemas na sua família, ainda que você não saiba como é que vai ser o dia de amanhã, mas se você se entregar nas mãos de Deus completamente, Deus faz um milagre. Deus provê. Deus prospera. Deus te levanta. Deus faz de você um vencedor. Ainda que você esteja fraco, Deus te levanta. É isso que você precisa entender. Que a vida nas mãos de políticos, da economia, do pastor, da igreja, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. O que vai resolver é a tua entrega com Deus. É quando você se dissipar de todos os preconceitos, de todas as opiniões e dizer: Deus governa a minha vida. Esse é o momento de você parar agora e analisar como que está a sua vida. O que você tem feito dela? Se você continuar a andar desse jeito que você está andando hoje, como que vai ser daqui a 10 anos? Se você continuar pensando desse jeito que você está pensando hoje, como que vai ser na sua velhice? Se você continuar vivendo dessa forma, você vai continuar desse jeito? Vai ser feliz? Isso que é importante você pensar agora. Analisar a tua vida, sinceramente. Não pedir a opinião de ninguém. Não pedir, perguntar para mim, como que você acha? Não, você e Deus. E perguntar, poxa, será que eu estou feliz mesmo? Essa é a vida que eu sonhei? Quando eu era criança eu queria ser uma coisa, quando eu era adolescente é outra, agora que sou jovem é outra. Era isso que eu queria para a minha vida? Não é? Mas por que que não é? E entregar isso nas mãos de Deus. Você está num vício, está com um problema, está com uma angústia dentro de você, está com uma depressão, já não sabe mais o que fazer na tua casa porque ninguém se entende, está uma briga lá. Você não é feliz com ninguém, no teu casamento está uma porcaria. Para os outros você está de mão dada com a tua esposa, com o teu esposo, mas você sabe que dentro de casa é só briga. Você não tem que ficar pedindo opinião para ninguém, não tem que ficar pedindo, ah, ora aqui, ora ali. Não, é você e Deus. Você tem que abrir teu coração, rasgar teu coração, deixar de lado os preconceitos. Ah, o fulano está do meu lado. Ah, mas nessa igreja aqui não oram desse jeito. Ah, mas não sei. Não, não importa. É você e Deus, meu amigo. Até quando você vai ficar vivendo nessa vida? Até quando você vai aceitar ficar sofrendo? Ficar na opinião dos outros? Você tem que fazer uma reflexão certa com Deus e falar, eu quero ser feliz. Isso tem que ser a tua atitude. Esses são os princípios que a Bíblia quer para a tua vida. Deus quer que você seja sincero com Ele. Você sabe de onde que vem essa palavra, sincero? Mais cultura ainda. Isso é boa, hein? Mais cultura. Antigamente eles faziam vasos de barro. E faziam os vasos assim, e os que eram os bons eram os que eram demorados. Você fazia, deixava um tempo secando, tal, tinha que passar uma tinta, e ele ficava bom, durava a vida inteira. Agora, tinha uns vasos, como o pessoal queria ganhar dinheiro rápido, né? Tinha uns vasos que eles pegavam, faziam rapidinho, mal deixavam secar, mas eles passavam uma cera. Pegavam uma cera e passavam assim em volta, para quando começasse a trincar, porque esse era mal feito, a cera segurasse. E daí começou a, as pessoas começaram a descobrir isso, né, dos artesões, e começaram a chegar assim, ó, eu quero a minha censeira. E como é uma palavra latina, censeira, censeira, sincera. Ele falava espanhol. Latina, não sei se você sabe, era a língua de Roma, meu cara. Não é essa latina. Então, o que acontece? Que você precisa ser sincero, sem nada com Deus. Sem cera. Para encerrar, analise só uma coisa. Existiam dois homens na Bíblia. A Bíblia fala de dois homens. Vem cá, vocês dois aqui. Vem cá, meu filho. Bom, dois homens, né? Vocês podem ficar desse lado. Você fica aqui. Obrigado. Dois homens. Os dois eram reis. Dois eram reis. Esse aqui já está até de coroa. O que acontece? O que vocês estão rindo, gente? Olha, os dois eram reis, príncipes, príncipes. É reis com R. Reis. O que acontece, gente? Esses dois reis na Bíblia contam o seguinte. Que um rei, ele estava para entrar em batalha. Esse rei estava para entrar em batalha. Mas, segundo a tradição do povo judeu, ele precisava apresentar um holocausto a Deus para que Deus entrasse no meio da batalha e vencesse. Só que o profeta estava demorando chegar. E esse rei aqui ficou, meu Deus, e agora? Mas lá os inimigos estão vindo. E agora o que eu vou fazer? E o profeta não chega. E pela lei é só o profeta que pode fazer o holocausto. E não dá nada. Ele pegou e fez o holocausto tal, e apresentou. E quando ele terminou de apresentar o holocausto, chegou o profeta. E o profeta falou, cara, o que você foi fazer? Analise só, você que vai julgar. Esse daqui era um rei muito grande, forte. Tinha um monte de concubinos. Grande! Grande! E, muito grande! Só que esse rei tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha mulheres, várias concubinas. Tinha várias coisas. Bons tempos aqui, né? Bons tempos. Muitas mulheres. Era uma pessoa assim, feliz em tudo. Só que, um dia, ele gostou de uma mulher lá, viu ela tomando banho, pô, que mulherão, tal, não sei o quê. E, como ele era rei, chamou ela, tiveram relações sexuais. E daí o que aconteceu? Ela ficou grávida, e daí acabou a vida dele. Agora, eu pergunto para você, você vai julgar os dois, você que vai julgar os dois. Esse daqui, ele simplesmente só fez um holocausto que não era para ele fazer, era o profeta, mas ele pegou e fez. Só isso, tá? Não matou ninguém, não fez mal para ninguém. Só fez um holocausto. Só o boi que ele matou lá para fazer o holocausto. Mas só fez isso, gente. Você que vai julgar. Esse daqui transou com a mulher do outro, adulterou, mandou matar o marido dela... E ainda tentou encobrir tudo isso, e depois ainda teve um filho lá, que ainda foi a desgraça do reino dele. Qual dos dois você julgaria que teria que ter a menor sentença? Não seria esse? Mas o boi não contava, gente. Para o nosso julgamento, é claro que esse aqui era o menor. Esse aqui não dá problema nenhum. E esse daqui, claro, devia ser condenado. Matou uma pessoa, adulterou com outra. Para Deus, esse aqui foi perdoado e esse aqui não. Esse aqui é Davi, esse aqui é Saul. Porque para Deus o que conta, sabe o que é? É a sinceridade. Obrigado, pessoal. Pode sentar, só isso. Para Deus o que conta é a sinceridade. Enquanto Saul ficou lá, não, mas Deus, eu fiz isso por aquilo, é que estava chegando os inimigos, e que não sei o quê, por isso que eu fiz, olha, desculpa, né, não vai se repetir. E ficava justificando, ficava, olha, eu não fiz por mal, o senhor tem que entender. Enquanto o outro não, só dizia, olha, sou miserável, sou um pecador, errei, falhei, Deus, preciso do Senhor. que conta para Deus não é o que você faz, não é o pecado que você fez, não é o que você, a vida errada que você tem feito, que você tem vivido. Não conta isso para Deus. O que conta é a tua sinceridade agora, do que você quer mudar daqui para frente. É isso que conta. Eu quero te convidar agora a abaixar sua cabeça, fechar teus olhos, fazer uma reflexão rápida da sua vida, a olhar para dentro de si e ver o que você tem feito dela. Até onde você caminhou? De que jeito você tem colhido aquilo que você tem plantado? As tuas falhas, os teus problemas, as tuas palavras, os teus pensamentos. Tudo que você tem feito nessa vida. Seja sincero. Você não está falando para ninguém, não está revelando isso para ninguém. Está sendo com você mesmo. Você não pode mentir para si mesmo. Afinal de contas, você é feliz? Você está contente com a vida que tem levado? Se não, é o momento agora de você pedir auxílio para a mão mais forte, que é a mão de Deus. E eu te convido, no silêncio do teu coração, a você fazer uma entrega total a Deus, de se entregar totalmente nos braços dele, de pedir perdão, de pedir ajuda, dizer: Senhor, me ajuda, eu não consigo por mim mesmo, eu não tenho forças, eu estou cansado, eu não aguento mais essa vida que eu tenho levado. E pedir: Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, muda os meus pensamentos, muda a minha visão de mundo, me dá forças. Fala com Deus, meu amigo, é você e Deus. Não é necessário você usar palavras bonitas, não é o momento de você pedir nada, é só se entregar na mão dele e dizer: Senhor, faz aquilo que eu não consegui fazer até agora. Aquilo que foi roubado de mim no passado, me dá de volta, Senhor. Me ajuda, me orienta, me dá forças. Coloque a mão direita no ombro da pessoa que está ao seu lado. Você vai orar por ela agora. Você vai orar pedindo que a vida dessa pessoa seja entregue nas mãos de Deus completamente. E essa semana, essa pessoa que está do seu lado tenha uma resposta de Deus. Ore agora por ela. Tenha um momento com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida dessa pessoa aqui do meu lado, Senhor, e peço que o Senhor dê forças a ela, Senhor. Restaure, Senhor, aquilo que foi um dia derrubado, Senhor, pelos problemas, pelo pecado, pelas falhas, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, sustentar a sua vida, entrar com provisão na sua família, nos seus negócios, no seu coração, Senhor, mudando, Senhor, os conceitos, os valores, e venha dar forças para ela para vencer esta vida, para dar testemunho lá fora, para ser um cristão autêntico, meu Deus. Que o Senhor venha manifestar a tua glória e derramar o teu espírito na vida dela, Senhor. Que o Senhor venha manifestar o teu poder, meu Pai, e venha se cumprir a tua palavra, que diz que eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor esteja agora, Senhor, no seu coração, meu Deus, enchendo de paz, enchendo de certeza, de fé, trabalhando na sua vida, meu Deus, mudando as suas palavras, dando ânimo, força, meu Deus, tendo comunhão com ela, para que quando ela falar contigo, meu Pai, ela sinta a tua presença. Abençoa a vida dela, Senhor, e todas as pessoas que com ela interagirem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai perguntar o nome dessa pessoa, se você não conhece, né, que está do seu lado, e essa semana você vai orar todos os dias, ao meio-dia, por essa pessoa. Tem fé para isso? Meio-dia. Cleiton, não dá para ser às 3, às 9 da manhã, às 5? Não. Meio-dia. Por quê? É o meio-dia. Já aproveita a oração do almoço, mata duas orações com uma caixa dada só. Você vai orar meio-dia por essa pessoa. Ainda que você nem conheça ela, ou se você conhece, você até sabe as dificuldades que ela está passando. Você vai orar por ela. Não foi por acaso que a pessoa está do seu lado hoje. Deus tem um trabalho para fazer na vida dela, através da tua. Ok? Para encerrar o culto. Vamos colocar em pé, gente? Lembre-se, hein? Meio-dia a semana inteira, hein? Você vai ser o escudo dessa pessoa, hein? Vai orar por ela. Ok? Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Feche seus olhos. Vamos finalizar o nosso culto. Senhor Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Deus. Te glorificamos, te exaltamos, meu Pai. Porque só o Senhor mesmo, Deus, para fazer com que pessoas que poderiam ter vários estímulos lá fora estivessem aqui ouvindo a tua palavra, Deus. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Te adoro, te glorifico, te exalto. Só o Senhor é tudo na minha vida. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso de ti, meu Deus. Eu preciso de ti para fazer todas as coisas, meu Pai. Então, meu Pai, nessa semana, meu Deus, se manifesta na minha vida, se manifesta no meu coração, se manifesta na minha família, nos meus negócios, na minha casa, Senhor. Que o Senhor entre com provisão, que os teus anjos estejam me acompanhando, que o Senhor venha, meu Deus, guardar os meus caminhos e venha abençoar a minha vida tremendamente, meu Pai. Consagra, meu Senhor, cada vida que aqui está, une os casais, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os namorados, abençoa aqueles que são solteiros, meu Pai, mas que o Senhor já está preparando uma pessoa. Abençoa, meu Deus, aqueles que têm um problema financeiro, meu Deus, provê, Senhor, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão doentes, meu Pai, cura, meu Deus, entra com provisão, que o testemunho dessa pessoa vai servir para edificar outras, meu Pai, abençoa, meu Deus, a vida de todas as pessoas que aqui estão, leva o teu povo para casa, meu Deus, que eles saiam da tua casa, mas não saiam da tua presença, que o teu mover continue nesta semana, que todas as vezes que essa pessoa for orar pela pessoa do lado, meu Deus, ao meio-dia, que o Senhor venha fazer ela sentir a tua presença, que ela venha sentir, meu Pai, o teu toque, e que ela saiba, meu Deus, que o Senhor está com ela todos os dias, meu Deus. É que eu te peço e entrego a todos no teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Boa noite, boa semana, até semana que vem, gente.